Todo mundo organizado? Organizado. Aí, certo? Eu acho. Fechou? Que tá acabou a chuva? Acabou, acabou. Vamos começar. Começar. É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e eu odeio pessoas que chegam atrasadas na gravação de novo. De novo, o Rafael ele não tem, ele é um caso sem solução. Não vai dar. É o que eu digo. A gente tem que mudar essa bancada aqui. Não, gente, ó, na boa, é, eu realmente vou deixar aqui minhas singelas. Vai tomar no cu. Desgraça! Se o povo tiver acesso ao grupo do Buraco, vai ver áudio um chegando no outro. Esse amor que funciona. Vamos lá, vai, ô filho da puta! Porra! Do meu ódio! Aô, pinguço do caralho! Vai tomar no cu! Eu tô chegando nessa porra! Abri mão de estar bebendo pra estar aí com vocês, seus porra! Caralho! O único que eu não vou brigar é com o Mike porque ele é fofinho, o resto é tudo cuzão! Menos o Ayrton. O Ayrton é gostoso pra porra e gosta de Velozes Furiosos. Ah, e áudio WhatsApp sem ódio não é áudio bom. Nem manda. Eu mando, vou saber de mandar. Pessoa sincera com você. Se não te xinga, exclui. Olá, pessoas boa índole. Quem curte calor também. Tamo aí pra mais um episódio. E aqui é o charmoso Rafael. Ai, meu Deus. O charmoso é... Força a barra, mano. Eu falei charmoso justamente pra vocês não ficarem invejados com a beleza. Não, mas eu falo que charmoso é assim, velho. Dá um beijo na boca. Ô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. Falar assim, se você tá terminando o ano de 2018 sem dar pelo menos uma surtada, você não tá vivendo esse ano certo. Meu amigo do céu. A coisa tá feia, vai tomar no cu, hein. Ainda tem tempo, amigo. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Ainda vai dar merda. E alguma coisa vai sair. Alguma coisa vai sair. Tomare. Alô, galera. Preparado, preparado. Aqui é o Michael. E eu duvido alguém fazer gostar das coisas que eu não gosto. Nossa, isso aí é verdade. O Michael é a cabeça mais fechada do universo. Eu tô não, até não com dá, medo não aqui. Não tem como. Não tem como. O cara só come lanche e gosta de mim. É um safado. Agora, eu pergunto uma coisa. Eu tô errado. Ó, e falando em beleza, a gente trouxe aqui novamente essa pessoa mais esbelta que eu conheço do meu WhatsApp. Ah, é, segura, me olha, segura. Olha que eu tenho bastante gente no WhatsApp. Ó, contatinho no Zap aqui tá forte. Novamente no podcast, né, porque ele tinha que trazer de novo essa paixão, né, a nossa paixão aqui direto no podcast. Eu posso dizer hoje que é um dos dias mais felizes desse ano. Quem é você, querido? Olá pra você, brasileiro, patriota, que paga seus impostos, que paga sua pensão, que vota consciente e respeita os ciclistas. Um olá pra ninguém. Eu aí, tô Zanata. Vai daqui se for daí. É isso aí, tá ok? Tá ok. E nesse clima, a gente vai fazer hoje mais um, quase que mais um episódio daquele, que a gente vai só falar merda aqui, né? É. Só que hoje a gente vai falar daquelas peculiaridades que, porra, como que alguém consegue gostar desta merda? Pelo amor de Deus! Padrão buraco negro de qualidade, né? A gente vai basicamente falar mal das coisas que o Caio gosta aqui nesse episódio. É verdade. Porque um cara puto igual eu, né? As pessoas acabam indo contra a minha beleza e minha sabedoria. E meu ego gigantesco. Nesse ponto a gente concorda com ele pra ele não ficar deprimido. É puto, viu? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Recado. Então, um recado do nosso querido ouvinte, Carlos Alberto, de Ji-Paraná. Ele falou pra gente que a gente tinha errado a porra do nome do Halloween, do último filme. E que o Joppa falou o nome errado. Só que, velho, aqui... Ó, o Google. Foi o Google. Não foi eu, não. Aqui a gente trabalha com as informações que vem, meu amigo. Se deu errado... É o que tá. Eu falei. Você quer informação certa, você vai procurar no Omelete, você vai procurar em outro lugar. É o que a gente recomendou. Aqui, com muita cerveja, é o que tá rolando, cara. E a gente também esqueceu de falar do Jason, que no terceiro filme lá ele conseguia a máscara. Só que o filho da puta, você sabe que ele conseguia a máscara de algum jeito, então não vem fuder nós. Não vem ficar dando palpite aqui, meu. É mais fácil você falar que você não sabia que ele não tinha máscara do que que ele conseguiu a máscara. Não, eu vou ter que mandar pra ele minhas singelas, vai tomar no cu também. Isso não dá, bicho. Tá tudo certo. E eu não vou deixar nenhum ouvinte esquecer das porras das nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, o Spotify. A gente tá no Spotify e no Deezer. Você pode escutar a gente agora direto do Spotify. Não precisa mais abaixar aplicativo nenhum separado. Não precisa entrar em site nenhum separado. Entrou no Spotify, ativou a notificação. Toda vez que tiver episódio novo, o Spotify te avisa. E pegando como gancho as redes sociais, fique ligado nos stories do Buraco Negro. Como foi anunciado no último episódio, a gente vai ter o episódio especial de Horror. Você que curtiu e ouviu a prévia, cara, vai ter muita coisa, vai ter muito conteúdo, principalmente no Stories e nos momentos. Pra você que não conseguiu ver, eu vou deixar salvo lá nos momentos. Então, cara, entra no Instagram do Buraco Negro e olha tudo que eu vou postar, porque vai ter muita coisa sobre o episódio. E olha, você vai escutar antes de todo mundo. Você provavelmente vai escutar até mesmo antes da nossa bancada, porque eu que edito essa merda. Aí, ó, ele esconde da gente o ouro, esse arrombado. Tomar no cu, bicho. E assim, novamente, é um conto de tudo, vai estourar na boca do balão. Assim vai funcionar. Do buraco. Se você não quer escutar o Topzera, pule direto para... 17 minutos e eu fico desgraçado da minha cabeça. O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadaço! Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! Puxando o Topzera dessa semana, eu vou trazer um mashup dos topzeiros aqui. O Mike tinha recomendado o canal do YouTube do Omelete semana passada, no último episódio. E eu tinha recomendado o 2001, o livro e o filme, 2001 Antes de Ser no Espaço. E dessa vez eu vou trazer no canal do Omelete falando sobre 2001. Os caras, semana passada, eles lançaram um Segredos do Cinema, parceria com uma faculdade de cinema lá de São Paulo. E assim, tentando explicar essa porra desse filme... Você tem que assistir umas 10 vezes pra tentar entender. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, você que curte cinema, curte 2001, que é um filme foda pra caralho, vai lá, assiste os vídeos, que até agora tem dois, mas vão lançar mais, e tenta entender o que é aquela porra daquele bebê gigante no filme. Mas a série é explicando só o 2001. É, só o 2001. Não vai explicar mais nenhum outro filme. Não. Ah, então, não sei se depois eles vão fazer outro. Mas então, seria interessante fazer uma série dessa. Ele já tem, é uma série antiga deles, eu não lembro que filme que eles tinham já feito, só que essa leva agora de 2001. E, cara, top. Top demais. Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Mano, sinceramente, eu não vou falar pra vocês que é foda, porque eu sei que é, embora alguns falem que não. A gente já tava tendo treta aqui das críticas. É bom sim. As críticas já tava falando que não é tão bom assim, Rafael. Mas ó, eu só vou descobrir amanhã. Do fundo do meu coração, você me conta, porque eu quero que seja muito bom essa porra desse filme. Eu espero realmente que seja top, porque assim, a gente já teve dificuldade pra achar. Claro que tá um hype violento essa porra, então os ingressos já foi voando. E a gente conseguiu pra amanhã. Então assim, eu tô esperançoso que a parada seja... O que a gente já viu até agora, principalmente a história, que já saiu os pedaços, toda a gente já consegue entender. Mano, foda pra caralho. Então assim, vão lá e assista também, porque se for ruim a gente chora junto. Você já entra chorando no cinema com o preço da entrada, né? Não, mano, tá tendo promoção agora, MovieCon. Se você tem um cartão do Itaú, você paga meia. Na verdade, não é agora. Já faz uns 20 anos que tem essa promoção. Mas tudo bem. Não, já faz um tempo. Continuando aqui as recomendações, eu queria trazer pra vocês um filme daquele lindo do DiCaprio. Nossa. Filme A Ilha do Medo. Gostoso! Na verdade, não quer dizer muito A Ilha do Medo, né? O nome original é Shutter Island. Não é muito bem um filme de terror. Cara, mas eu não vou dar spoiler, né? Não, é, assim podia ter sido pior. Podia ter sido, sei lá, monte de terra no meio do mar. É. Chama a Ilha do Medo. Dois pontos, a Ilha do Medo. Tudo bem. Versão definitiva. Não sei nem vocês assistissem sem mais delongas, sem muito spoiler, mas assim, se você entendeu aquele filme, você assistiu errado. Assiste de novo. Começa. Vai outra vez. Fala que eu tenho muito medo. Tem uma parte que eles descem lá no subterrâneo da prisão. Sim. E aparece um cara segurando um fósforo da escuridão. Exato. Caralho. Eu me caguei quando assisti da primeira vez. Sim. Aquele cara. Meu Deus do céu. É recomendável ir ao banheiro antes. Tem muitos plot twister. Tem muito. Tem plot twist no plot twist. É uma loucura muito grande. Quando você acha que foi... Sabe, a galera... Você acha que tá na ideia certa. Então os caras falam, tá errado. Aí depois fala, não, você tava certo, mas agora você tá achando que tá errado. Esclareceu. Você pensa assim, caralho, esclareceu. Aí vem uma cena e fala, nossa, que merda. Que? Estou confuso. De onde surgiu essa tartaruga? Por quê? É tipo minha vida. Quando acho que tá dando tudo certo... Gosto é errado, mas na verdade eu tava certo o tempo todo. Estou entendendo, não estou mais. Bem por aí. E emendando, né, já que todo mundo tá falando de filme, de série aqui nessa porra, eu vou falar de um também. Fala aí também. Fala de uma série que é baseada num livro, que é baseada num filme. Fala pra nós. Né? Plot twist, então. É, o plot twist. Baseado num livro. Isso, é. Porra. Eu vou falar de The Purge, uma série que lançou recentemente, né, no Prime Video. E, cara... Eu não aguentava mais ver propaganda dessa desgraça. Eu estava lá na minha bela Twitch. Nossa, o que eu fiquei mais puto. Eu estava lá na minha bela Twitch, né? Aí eu sou inscrito de um canal lá, né? Eu pago pro cara lá R$20 por mês. Que absurdo. Aí beleza. Só que... É, eu estava sem meu computador. Eu estava vendo o notebook da minha namorada. Aí, eu não estava com a minha conta, então eu estava numa conta gratuita e eu tinha que ficar vendo propaganda toda hora dessa desgraça no canal do maluco, eu não precisava ver. Aí esse cara ficou mostrando lá 20 vezes, falei, vou ver essa série. Resultado, comecei 2:30 da tarde, era 4 horas da madrugada, tinha acabado a série. Deve ser muito boa mesmo. Basicamente, a série é de um filme que já lançou, né? Tipo, eu não me lembro agora. Uma série de filmes, tem vários filmes já, o Expurgo. Mas a ideia básica do... O Expurgo mesmo? Não. Uma noite de crime. Uma noite de crime. Devia ser traduzido como... Um Expurgo do crime. Vai, agora tem noturno. Uma noite de Expurgo. Do crime. Um Expurgo de noite. A série é basicamente o filme, né? Mas só que ele tem, obviamente, 10 episódios, né? E é muito bom, cara. Porque é basicamente das 7 da noite às 7 da manhã... Os Estados Unidos inteiro vira uma terra sem lei. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode tipo, matar alguém, você pode comer o cu de alguém, você pode chegar e dar um socão na cara do Caio, que ele não pode fazer nada. Pode fazer várias coisas, velho. Tipo, e só esse conceito por si é muito foda. Então eu recomendo a todos que vejam a série, porque é do caralho. É tipo Rio de Janeiro, né? Mas que é só por um dia. É só por, só por uma noite. Sempre. E o meu topzera, aqui o Caio fazendo escola, eu vou trazer uma banda. Fala. Trazendo os velho paia mais foda que tem do punk rock atualmente, The Offspring. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Digno de um topzera, Michael, regaça. Cara, a banda liderada pelo Dexter Holland, os caras estão aí desde 1984, já trocaram de integrantes diversas vezes. Cara, a energia que o cara traz, se você apresentar com uma pessoa que não conhece até hoje, o cara vai te falar, beleza, que banda de adolescente que é essa? Não, o cara já tem 50 anos e tá cantando, dando inveja em artista novo hoje, que faz show merda aí, que tem aos montes. Então, essa banda aí de 34 anos ficou muito conhecida com a música que tá tocando agora, que é Pretty Fly, que é, tipo, mundialmente conhecida, você deve ter ouvido ela principalmente com a galera que jogou Pro Evolution. Give it to me, baby! Give it to me, baby! Offspring também tinha muito no Guitar Hero. Comecei a escutar lá e eu aprendi a escutar com você e seu irmão. Mano, é uma muito paixão nacional. É muito boa, velho. Eu falei, mano, eu preciso escutar isso. Não, na boa também. É um pouco diferente pra mim essa história, porque eu aprendi o que é Offspring no Band Clip. Nossa senhora! Caralho, consertar o Purify também, né? Que você viu o clipe. O clipe da Purify, né? Não lembro. É o clipe mais conhecido deles, a música mais conhecida. Mas eu quero deixar aqui outra música que é do mesmo álbum, a Americana, de 98, que é The Kids Aren't Alright. What's going on? Começando o episódio dessa semana, a gente vai fazer basicamente igual aquele episódio que a gente fez com as mulheres, falando mal das coisas, só que dessa vez a gente vai ser um pouco menos desorganizado, né? E vai dar um segmento nas coisas aí. Então, ó, as opiniões que você vai ver aqui nesse episódio são as mais puras verdades, as mais sinceras emoções profetizadas por todos. Então, pra começar, eu queria falar que o Caio vai, obviamente, falar que meu paladar é de criança. Mas, ó, eu desenvolvi toda uma teoria aqui pra esse episódio e falo que quem gosta de salada tá errado. Por que quem gosta de salada tá errado? Caio, você pega um alface do pé assim e coloca na boca? Gostoso. Você pega do pé e coloca na boca? Salada não é só alface. Vamos lá, já refutei. Você pega qualquer coisa, você pega tomate, você pega rúcula, você pega qualquer coisa, coloca na boca, não coloca. Aí, você gosta de rúcula pura? Eu gosto também, acabou, beleza. Tá refutada. Salada mais tradicional brasileira. Tem um alface e um tomate, é isso. Alface tomate. Salada alface tomate. Alface tomate. É. Tomate até dá pra você comer puro, mas, pô... O alface em si, você não come puro. Tudo bem. Você vai colocar um vinagre, você vai colocar um churrasco. Você gosta do molho, você não gosta da merda da salada. Salada, desculpa pra você colocar molho no seu prato. Mas alface tomar, você tem que temperar mesmo. Porque senão, o alface, ele tem pouco gosto, real. Só que as saladas maiores, com mais coisas... Tem os gostos específicos. Rabanete é bom pra caralho. Dá pra você comer. Delícia. Muito bom. Dá mesmo. Muito bom. Que nem, eu vou dar um exemplo pra você. Se você for na feira e comprar lá o palmito na casca ainda, mano, você abriu ele, você come, velho. Come, gostoso pra caramba. Só que aí entra a parte da minha defesa. Todo mundo me julga, me olha assim, puta que pariu, esse moleque deve ter paladar de criança de 5 anos. Você e seu irmão. Quando eu estou no lanchão, quando eu estou no lanchão e eu peço meu lanche sem salada. Aí vocês olham me julgando, mas o que que tem naquilo lá? Salada, que é o alface tomar. Tá errado, posso tomar. Tá errado. Os caras colocam sem tempero nenhum, já é ruim. A salada, ela vem... Pra equilibrar o prato. Exatamente. Ah, pra equilibrar. Se eu quiser equilibrar alguma coisa, eu coloco fitinha do outro lado ali, velho. É refrescar esse lanchão. Que nem puxando o episódio Liberte Seu Gordo Interior, depois que a gente come, a gente tem depressão pós-lanche. A pessoa que come salada é a mesma coisa. Não, a salada ela entra ali pra você ficar menos culpado. Não, realmente funciona. Não concordo. Eu falo, pô, eu vou quebrar essa gordura aqui, pelo menos meu cérebro não querer me matar depois. Ah, lógico, depois de você comer 5kg de carne com 3 de bacon e 20kg de sal, que é traduzido em calabresa. Ó, o peso diminui com a salada. Dá uma vez. Ah, opa, nossa senhora. Aí você come salada sem tempero? Como salada. Principalmente cebola crua. Nossa, não, cebola aí, não. Cebola aí, né, a gente já tá entrando no patamar que eu gosto. Aí, infelizmente, vamos ter que puxar o meu, que é cebola. Não, pera aí. Primeira coisa que eu tenho que destacar aqui. Eu gosto do Ayr porque ele é um gostoso, depois porque ele gosta de Velozes e Furiosos, e agora mais ainda porque ele gosta de cebola. Eu vou ter que transar com ele, velho. Não, mas cebola tá errado, velho. Por quê? Não, aí não. Mano, a textura daquele negócio não foi feito pra comer. Ó, o ser humano evoluiu ao ponto de comer, saber pegar a fruta do pé pra saber quando ela tá boa e quando ela tá ruim. Ela emite um gosto, um cheiro diferenciado. Ele evoluiu ao ponto de pegar um negócio errado. Não. Negócio que, ó, era claramente pra não ser consumido. Tá embaixo da terra. Mano, tá embaixo... Vai começar. Vamos começar aí, o cara tem que cavar pra pegar o negócio. Não tá numa árvore, já tá errado já. Segundo, o cara pra descascar tem que chorar. Que porra é essa, velho? Cara, você me convenceu. A partir de hoje não como mais cebola. Eu vou comer muito. Mas assim, Mike, eu te entendo. Você me ganhou nesse comentário. Só que assim, a cebola, ela é a comida mais volátil do universo. Você consegue comer ela pura, temperada, frita, refogada, doce, salgada, azeda. Você pode comer de todos os jeitos possíveis. Olha, você tá comendo cebola azeda. Acho que tá estragado. Não, picles, mano. Picles é azedo, porra. Não, é cebola? É. Cebola em pop, em suco. Picles é cebola? Não, picles é qualquer coisa que você estrague. Tipo isso. Coloca pra curtir no vinagre. Dá pra você fazer picles de moral. Mas picles tá errado. Pera aí. E é mó bom pra caralho. Comida de vó, você tá naquela fome, chega lá na tua avó, aquele bifão gostoso acebolado. É, Marco. Não é uma delícia? Eu como bife, não a cebola. Mas tem... Mano, mas o sabor que ela dá de diferente? O sabor dela é uma coisa separada. Por isso que eu como cebola em pó. Tem aquele, não tem aquele tempero pronto que o pessoal fala cebola em pó? Sim, tem conservantes. Não, cebola em pó, tem. Aí é bom, porque fez uma máquina teve que picar, ninguém teve que chorar pra mentira que o pai de família tá chorando porque ele tá desempregado. esse mundo das máquinas aí. Enganando o robô. É. O robô tá errado. O robô tá errado, meu amigo. Bota o Luiz Smith. O robô só não tá mais errado quem come cebola. Mas eu amo cebola, mas depois dessa eu vou tirar da minha coisa. Foi bem engenhoso essa tua resposta, mas eu ainda continuo com a cebola. Então, o bom é que assim, a gente alcança, a gente sai do paladar do paladar infantil quando você consegue colocar na boca café, cebola, cerveja e piroca. E piroca. Você sai do paladar infantil nesse momento, entendeu? Opa, tá tudo certo, sou adulto. Né? Tá meio caminho andado aí. Você bota na boca essas coisas e fala assim, tá top, você evoluiu na vida. Né? Tá certo. Alguém tem mais algum top de comida? Tem. Mano, tem, na então... boa, na boa. Na boa, tipo, na boa mesmo. Uva passa, parceiro. Tá errado. Não, não, eu não gosto de uva passa, tá errado. Uva passa é top. Mas vamos lá. Acabou a gravação. Mano, eu odeio uva passa pura. No panetone e fica divino. Então, nossa, mas é onde é? Uva passa é bom, você pura, tira também? Não, não, o panetone permanece. Então, assim, frutas cristalizadas em geral é gostoso. Sim. Horrível. Aí, acabou. Eu não gosto mesmo. Não, mas a grande questão aí, chegando na Natalzão, mano. É top, mas fica boa, velho. Não, a avó que coloca uva passa na rua tem que muito se fuder. Ela não, uva passa é top, mano. É gostoso, velho. É uma delícia, velho. É muito ruim. É uma mistura de sabores ali, agradável ao paladar. Defenda a uva passa pura, porque eu como com outras coisas, mas defenda ela pura. Uva passa pura é muito bom. Você tem que imaginar que ali foi uma fruta que se doou pra ficar passa pra você saborear. Pra ficar passa. Pra ficar uma merda. cara. Uva passa é muito bom. É um doce natural, sabe? É um jeito bom da fruta ficar boa. Não, é um jeito bom da... Porque você odeia uva. Não, uva não é muito bom, né? Mas não, uva passa é bom. Não, mas... A uva em si, ela não é tão assim... Tá, beleza. Agora, a uva passa, pô, sensacional. Gente, não tem nem semente. A gente entra numa categoria, puxando mais assim, já da uva passa, da ameixa. Doce com ameixa. Por que é uma merda? Doce de ameixa. Doce de ameixa. Não, é que os caras não se contêm em fazer uma fruta ruim, aí vai ter que cagar não, essa fruta, toda. A fruta é boa, só que quando você faz o doce dessa porra, é tipo brigadeiro com ameixas. Nossa senhora. É uma merda, é desgraçada. Não, pra mim só. Eu gostaria de dizer que ameixa é top. Ameixa é top. Nossa senhora. Chama aquele doce lá, é formiguinha, formigueiro. Olho de sogra. Olho de sogra. Eu achei tô gostoso. Olho de sogra é quase a mesma coisa, você passou muito perto. Mano, eu gostei. Horrível. Aquela, tipo, manjar com... Nossa, sim, mano, é muito bom. Mano, você comeu no lugar errado, velho. Na boa, você comeu manjar errado. Não, pra mim, se a pessoa comia ameixa, é porque certeza que ela é uma pessoa que deve ter no mínimo 60 anos. Prisão de ventre. E sei lá, velho, na minha cabeça eu... Tem que ter pelo menos uns 4 metros. E ela come no bingo. Que é logo depois do baile da terceira idade. E o prêmio é um outro neto. Então é isso. É a situação que você come manjar de ameixas. Não dá. Ameixa tá errado. E você, que come de tudo, o que, que você odeia? Eu sinto que nesse momento eu não devia falar, porque talvez eu seja morto durante a gravação. Porque todos vocês gostam muito. Eu não consigo gostar daquilo. Lanchão de frango. Por quê? Não dá pra comer lanchão de frango. Olha, vamos entrar aqui no... Ó, vamos entrar no patamar aqui. Você tá indo falando pro lanchão que é X frango? Ou você tá falando, por exemplo, um X frango catu? Ou um X... Ou você tá falando de tudo? É aí que mora o problema. Ah, é que... Lá vem. Se você pede... Porque se você pede... Não há exceções. Se você pede um X frango catu com bacon, você tá comendo um lanche que tem gosto de catu e bacon e textura de frango. Porque não tem gosto de nada. O frango só tá lá pra cumprir tabela. Não, tem gosto. O frango entra a mesma coisa do alface tomate. É o tempero que faz o rolê, velho. Peraí, mas se você não temperar ele bem... Não, aí vamos entrar que é tudo. É carne, é... Não, carne. Eu vou ter que te agredir. Aí você tá errado. Faz sentido o que a gente falou, mano. Faz sentido. Tem grande parte aí dos caras que acham que faz lanche pra vender aí, porque não é lanche. É, falta um gostinho mesmo do frango. É, né? Não, os caras só frutas que conseguem temperar bem. Ó, após essa gravação aqui, nós vamos ter que comer um lanche de frango catu, que eu vou te provar que o frango tem gosto. E é aí que tá. O frango vai ter gosto porque ele vai estar temperado. Porque frango no lanche nunca vai ter um gosto bom, porque feito de frango não tem gosto. É tipo de água. Não, a única parte boa do frango é a farofa, vai no meio. Então, ou a pele ou a coxa. Então vamos entrar aqui, você não gosta de filé de frango. Peito de frango é inútil, é um isopor. Então, cara, isso... É um isopor. Então, ó, momento crucial dessa gravação. Eita, e o episódio pode acabar agora com 32 minutos de bruto. Você não gosta de estrogonofe, então? Estrogonofe é muito bom, então, porque não tem gosto de frango. Tem gosto de tempero. Estrogonofe. Segue a gravação. É bife milanesa. Tem mó gosto de farinha frita. E é bom pra caralho. Bom pra caralho. Lógico. Mano. É bom, é verdade. Bom fritar o quê? Farinha. Foda-se. É gostoso. Um sal. Um sal de páprica. Ai, caralho, mano. Reconstrução alimentar. Reconstrução alimentar, filho. Olha, porra, mano. Meu mundo tá se abrindo aqui agora com isso. E outra também, a gente fala do lanchão de frango e tal, mas uma coisa grotesca que é uma merda é hambúrguer artesanal de frango. Eu me recuso a imaginar o hambúrguer. Cara, eu, graças a Deus, nunca gastei com isso. A cara do Jonathan de perdido você agora. Não, hambúrguer... Você tirou isso, velho? Não, a pessoa que faz hambúrguer... Não, vamos começar. Você fez a pergunta certa. Da onde que você tirou isso? Existe em todas as hambúrguerias. Só olhar o cardápio direito. Vou além. A pessoa que falou assim, vamos fazer... Um hambúrguer de frango, já tá errado. Hambúrguer só pode ser de carne ou de porco. De hambúrguer no máximo. No máximo de porco, mas tipo assim. Tem de frango, é a coisa mais grotesca do universo. Não, porque tá errado desde o começo. Lógico, ele pegou um monte de pintinho e eu lá. É isso o hambúrguer de frango? É o único hambúrguer de frango que presta é nuggets. E nem é frango. Por isso que é bom, porra. Exato, assim é frito. E é frito. É farinha. Com farinha, volta. E pra você que pede lanche de frango porque você não come carne, que é contra a crueldade com o boi, é porque a galinha que se foda, né, amigo? A galinha pode ir pra foda no inferno, né? A galinha dane, vai pro inferno. A galinha nem voa. A galinha nem é gente. O pseudo vegetariano tem que acabar, ele. Tem que morrer. Tem que acabar. Nossa, tem que acabar. Não aguenta, não. Lanchão buraco negro, lanche de nuggets. Que próximo patamar. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Puxando, saindo um pouco da comida agora e puxando diretamente de filmes, eu tenho que contar um caso da minha vida. Desde criança, todo mundo adorava essa franquia. E eu sempre tentei assistir e eu dormi em todos os filmes. Por isso que Velozes e Furiosos é uma merda. Filha da puta, me segura! Eu sabia, eu vou me retirar. Eu sabia, velho. Eu quero sair. Tá acabando. Mano, acabou o episódio. Nesse momento você tá escutando a trilha do Paul Walker. Do meu coração. Eu quero ser cortado desse áudio. Pera aí. Toca a trilha do Paul Walker pro Caio sair daqui. Vai. See you again, amigo. See you again. Não vai ser de sopra, não. Vai ser... O negócio é tão ruim, o cara teve que morrer pra acabar a franquia. Meu Deus, mano, cuidado com o cara. Mas não acabou! O franquia não acabou, o cara morreu e não acabou. Tem que acabar! É tão bom que não acabou. Tem que acabar. Poxa, é muito bom. O Ayrton me apresentou Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. É o melhor. Puta que pariu. Se você falar mal desse... Mano, você fala mal desse, acabou o buraco negro e buraco branco aqui. Só me salvou pela música. Porque a música é muito boa naquele filme. Nossa, você tá falando que a música salvou o filme. A música é muito boa. Você tá falando que a música salvou. Aquela cena do estacionamento é uma merda. Triste é o meu ovo. Amigos, boa noite. Eu queria dizer pra vocês que eu perdi um amigo hoje. Por que é bom, Ayrton? Defendam. Ninguém precisa defender. O Caio agora ele vai ter que reconquistar nossa amizade. Todo mundo aqui gosta do Ayrton, né? Sim. O convidado é o Caio, então. É isso mesmo, tá começando mais um prazer. O convidado de hoje é você. Quem é você? Filha da puta. É, o filho da puta mesmo. Mano, primeiro, o sonho iniciou no Velozes e Furiosos 1. O Brian já ganhou o mundo pegando a Mia. Beleza. Não, a Mia é o cacete, aquele Skyline lá, vai se fuder. Não, começa com o Eclipse. Vai pro Sedan, o Eclipse. É o Eclipse, perdão, Eclipse, perdão, perdão. Não, vai pro Sedan, vai de carro. Não, ele joga os dois. Exato. Mano, é uma história foda que todo mundo queria ter um Honda Civic preto com neon. Estourou neon no mundo, por quê? Porque é bom. Vou entrar embaixo do caminhão, sim. Vai tomar no cu, eu coloquei neon na minha bicicleta. Vai se fuder. Luizinho de pisca-pisca, eu roubava dos caras que colocavam no muro. Não, pegava pisca-pisca, colocava dentro colocar na baeta. Porque na época que saiu o filme, que eu acho que ninguém podia dirigir. Colocava dentro do tubinho de caneta, prendia com o durex debaixo da bicicleta, era neon, já era. Por que você me apresentou esse filme? Eu esperava que... Eu não sei dizer, cara. Eu tô muito confuso. Foi doloroso pra mim isso aqui hoje. Mas por que que escalonou? Eu vou falar. O primeiro filme até que ó, tá ok. Até que tá ok. Mas por que escalonou pra porra da franquia com os caras? Pula de três prédios com a porra do carro. O que que aconteceu? A pergunta que eu tenho pra você é por que não pular de um prédio em três carros? É pista, velho. Os caras começaram a correr, beleza, correr. Muito paia. Roupa com carro, beleza. Depois, corrida de carro, beleza. Depois, fazer curva em alta velocidade, derrapando com carro, ok. Quatro, agora vamos fugir pra outro país de carro, beleza. Mano, vai acabando as opções. Vai acabando as opções. E o dinheiro da conta dos caras também vai acabando, então tem que repor com um filme novo. Sabe o que muito me surpreende? É que o cara não fala nada de Harry Potter. Magia, o cara é 4, um grande Leviosa. Agora só porque o cara pulou do prédio e pulou do carro, agora tá errado. Velozes e Furiosos fosse corrida de lhama em cima do carro. Por que não? Aí me ganha, eu assisto. Uma lhama com neon verde. Porra, caralho. caralho. Seu Roberto, a lhama do Cuneão Verde. No Chile. No Chile. Você já parou pra pensar que virou essa loucura de pular de prédio e de tiro e canhão depois que teve o Glass Falls Rio de Janeiro? Você vê como o Rio de Janeiro é paralelo. Isso aí é outro volume. Na verdade, eles estão até agora no Rio de Janeiro. Eles travaram lá. Eles travaram lá. São dimensões. Aceita, eu dormi em todo o filme. Ah, e aí, próximo tá filme, errado, próximo filme. Ah, mano, não, tinha um filme. Me trouxe raiva. Eu estou aqui evaporando de raiva. O que? O que te trouxe? Na época, mano, geral falava dessa viadagem. Eu não curtia, velho. E todo mundo, nossa, mano, que pá, que massa. Mano, raios com mano. Pô, louco, legal isso pra caralho, muito velho. Muito ruim, cara. Nossa, é como, velho? A gente já descobriu o problema. É lamentavelmente horroroso. Não, é muito meus amigos. Mano, isso é uma coisa. High School Musical transforma caráter. Mano, se a Disney tem um erro, mano, transforma caráter. Nunca. Puta, eu queria muito comer a Charmaine. O caráter de um cara que eu tenho é Velozes e caráter. Caráter de quem não curte Velozes e Furiosos Desafio Top. Tá errado. Todas as músicas são sensacionais. Não, devem ser mesmo. Nossa, pra garotas de 13 anos, isso é o mesmo. De 13 anos. Maravilhoso. Aquilo lá, velho, me fazia ficar vermelho mais do que eu já sou. Por quê, Rafael? Porque é uma merda. O primeiro é bom, o resto até que é... Até não, que... Nem tem não. Resto? Tem, pra tem. É tudo um... Tipo assim, Disney, eles fazem um, depois faz 90, né? É assim que ganha dinheiro das coisas. Mas é, sinceramente... Vale a pena assistir. Então estamos divididos em dois times do Buraco Negro, o Velozes Furiosos e High School Musical. Não, você tá fora do time. Não é bem o time, tá dividindo o cargo e o resto do pessoal que tá aqui High no Buraco Negro. É muito bom, cara. Eu vou defender até o final do meu tempo. Sensacional. Velho. Não, na boa. É. Por que, Adolescentes cantando. Mano, eu assistia por quê? Eu comecei, já curtia a música e tinha umas menininhas gatinhas dançando. Umas musiquinhas legais, umas letrinhas massa. E era Disney, mano. Eu assistia Disney pra caralho. Então era assim que funcionava. Mano, High School Musical pra mim é um live action de filme de princesa. Porra, e filme de princesa é legal, porra. Sabe por quê? Não, vamos lá. Não, vamos pro meu raciocínio. A gente tá lá no filme de princesa, não sei o quê. Aí acontece uma coisa que ela tá muito triste, ela tá caminhando na floresta. Ah, isso aí. Aí... Do nada surge uma porra de uma música na cabeça dela. Ela fala assim, por que não cantar em voz alta e dançar no meio da floresta? Nossa, depressão, sozinha. Vou dançar e cantar sozinha. E começa. É o primeiro pensamento qualquer um depressão. Começa a dançar tal, começa a vir os viados, os passarinhos, o braço dela, o cara é quatro. Tudo bem. O que acontece na High School Musical? Tá todo mundo lá na sala de aula, não sei o quê. Puta, mó triste aqui. Mas lembrei de uma música pra alegrar o meu dia. Por que não começar a cantar e todos começam a cantar e dançar junto comigo no meio da aula de matemática? Inclusive o professor. Mas aí a gente chegou no ponto chave que é musical são bizarros. Qualquer musical, as pessoas estão no meio do rolê. Aí vem o ponto que eu quero trazer. Musical tá errado. Ah, legal, mano. Sabe qual tá errado? A primeira vez na vida eu concordei com o Mike. A primeira vez eu concordei com seu irmão. É. Mano, não. Musical tá errado. Histórico, hein? Velho, na boa. Musical são legais. Ó, musical não é filme nem é música, tá errado, velho. Não fazem sentido, porque as pessoas são todas esquizofrênicas e começam a dançar no meio do nada. Não, mano, mas isso é legal. Uma mentira. Mas é legal. E quem acredita nisso é porque foi poupado pela verdade do mundo. O que? Qual que é a verdade do mundo? Mano, na boa, se você faz uma merda dessa, você vai se fuder. Tem que se fuder, acabou, tá ok? Tem que se fuder, acabou. Mano, na boa. Você faz isso é advertência. Não pode atrapalhar o professor. Pode, está ali para aprender. Olha, não sei, na minha época de escola eu não podia cantar no meio da aula. Se o retardado levantasse no meio da sala de aula, o que o professor fazia? Jogar o ventilador nele? Mais ou menos. Puta de uma vergonha alheia, cara. Nossa, a pessoa. Cara, boa, é vergonha alheia. Não, o cara levanta, cara. Aquilo, eu ficava com vergonha. Falando, mano, faz isso. Para de falar com o filme. Cara, nossa, mas assim. High School Musical, eu tinha um sonho de estudar nos Estados Unidos. Que todo mundo tinha aquelas escolas gigantescas, tal, não sei o que. Aqui, Tomar no cu, vai, você vai falar que Mirella não é gigantesca. Nossa senhora, formosinho. Fenomenal. Criar-te que é uma merda, não tem como criar-te uma merda. Você já viu o tamanho do SESI? Lá é grande. É, isso aí é verdade. É verdade. Isso aí lá é, verdade. É tipo... Tem até piscina. É pique e Estados Unidos. Pique, é maior que Hogwarts. Mas ó, vou trazer a verdade aqui. Só que é melhor lá, os caras não cantam. É verdade. Acho que o SESI, vai. Vou trazer a verdade aqui. O cara tá falando que High School Music é bom porque na escola isso e aquilo. Mas chegava um maluquinho lá com a JBL, que ele pagou 20 reais com um funk alto pra caralho. Não, ele ia reclamar. Porrada, e geral, na Palmeira, né? Juntava meia dúzia de negra e falava, olha lá, tá errado, tem que acabar o funkeiro. Tem que acabar a JBL. Dominou o mundo essa porra dessa caixinha. O que mais se aproxima desse musical são os funkeiros, velho. É verdade. Liberdade de expressão, já só falta começar a dançar, velho. Ah, mano, mas daí a gente. Dependendo, dança. A gente chega no ponto que cada um tem um rádio com mil que merece, né? Brasil, a gente teve sim Pocahontas, porra. Então, tá muito errado. Tá tudo errado. Cada um tem um rádio com mil que merece. Me lembra a raiva que eu tinha dos celulares da Sony Ericsson tocando aqueles remixes do Eduardo Maia 2008. O cara tinha um celular que tocava absurdamente alto, parecia um megafone. Mano, passava aquela saveira lotada de som na criação, não dava conta de abaixar o... E o melhor é assim, tocava muito alto porque era do Paraguai. Aí estourava em duas semanas e começava a tocar mais alto ainda. Eu nunca entendi essa merda. Bom demais. Estourado o som. Até a cena do filme muito bom, que é o Velozes e Furiosos, do Toretto falando. O Brasil! E todo mundo pega uma arma e tudo, né? É estranho, né? Na verdade, eu tava no futuro, depois que o Bolsonaro já foi eleito. Tá ok. É verdade. Cheio de funkeiro puta e cada um tem uma arma. E ele fala, aqui é Brasil. Ótimo. Representação fiel ao Brasil. Muito legal. É que tem aquele o crossover lá, o High School Furioso, que é o, que é o carro cantando Optimus Prime. Né? Só faltou ele estar com lanche de frango. High School Furioso. Cortando cebola e cantando. Eu vou trazer aqui então, aproveitando esse gancho aí, só pra mencionar aqui mesmo, só pra contrariar o Michael. Mas eu esqueci, meu irmão. Transformers é uma merda. Por quê? Michael, defenda Transformers. Velho. Você é o único aqui, velho. Ah, não. O 1 é muito bom. O 1 é bom. É revolucionário, né? Foi inovador. É porque a gente fala assim, Michael Bay, aí você define muita coisa que acontece no filme. Não tem como não gostar, é a fórmula. Ele usou nos três primeiros filmes, foi um filme que deu certo. Tetas, explosões e cebola. Não é isso que ele fez? Quase. Carro. Teta, cebola e carro. Não, pera. Confundi a ordem. Calma, pera. Não, cebola não. Corta cebola. Tá vendo? Se Velozes Furiosos deu certo só com carro e mulher, calma. Imagina com explosão. Se e o carro falando. Aí que ganhou, entendeu? Entendeu? Aí que tá certo. Transformers que tirou as pessoas, deixou só as mulheres e os carros. Transformers é a evolução. É a evolução de tudo, é a evolução. A raça humana deveria evoluir para carros falantes. E eu abraçaria o Optimus Prime. Ou máquina de cortar cebola. Eu puta de um cara legal. Cara não, caminhão. Eu puta de um caminhão zica. Eu abraçaria ele. E parece um vovô, não parece? Ele fala. Ó, agora. Sejam agora... responsáveis, crianças. Não agora... usem drogas e leva casaco. Cara, ele é do Proerd. Fala isso. Agora eu trago aqui uma indagação aqui, ó. É. Se o Optimus Prime cortar a cebola, ele ia chorar? Porque aí a máquina ia chorar. E aí? Nossa, Mike, é verdade. É verdade, acabou seu argumento sobre cebola. Ele roubou os luxos. Voltei a comer cebola agora. Voltei a comer tira cebola. Tira as tetas, põe cebola. É isso. Põe cebola. É que assim, né? O Velozes Furiosos não. O Transformers vai escalonando também. Ele fala, não, beleza, só na Terra. Aí depois... Os caras vêm de outro planeta pra Terra, pra beleza. Terra. Aí depois eles vão pra Lua. Isso, aí fala, nossa, mensagens místicas. Aí, aí depois... Foda-se, mete dinossauro nessa merda. Por que não? Caguei. Cubo dinossauro robô. Cubo plástico. Não pode dar errado. Aí tem um robô gigante que tem laser, metralhador, caramba 4. Por que não dar uma espada pro robô? Vamos voltar. Aí o monstro do dinossauro com a espada, mano. O Brasil. É o Megazord. É o Megazord. Tá errado? Não tá errado, velho. É. Não, e o detalhe. Eu tô no Marco, eu defendo Transformers, hein? O detalhe. Eu defendo ele, me convenceu. Nada com T-Rex mecânico pode dar errado. Não tem como. Que o vovô Ótimo Prime. Ele sempre monta e sai cantando, cortando giro no tira da É verdade. Ele corta giro no Tiranossauro Rex. Robô. Puta merda, pô. Não tem como dar. Caralho, velho. Faltou estar dando grau com o T-Rex. Porque se não, é, faz os bracinhos dele. Dependendo, né? Do ponto de vista. Como já foi explicado pelo próprio Buraco Negro, o T-Rex está sempre dando grau. Dando grau. As patinhas ele fica sempre pinando. É. Sempre pinando. Que esse é o segredo da vida. Sempre pinando. Então você vê. Então, Buraco Negro fala: se você vê um T-Rex na rua, torça pra ele cair. Ele tá dando grau. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Voltando lá no tópico das músicas lá e tal, quando vocês falaram uma coisa que você odeia e todo mundo gosta, eu nem pensei duas vezes. Pra mim era uma coisa só, na verdade são duas músicas, né? Pra mim era uma música só, tão merda aquelas. Meu pra mim era uma Deus. Só. O que você vai falar? Aquelas músicas, Trempala e aquela Era Uma Vez. Pra mim era tudo uma coisa certa, Era Uma Vez, um Trempala. Porque era uma sol. Coisa só. E sol. Coisa só. O sol, vê se me explode. Não, São as três músicas. Porque essa, até que tem um remixinho aceitável. Mas essas duas minas de voz insuportável que fica cantando. É muito ruim isso. Eu gosto. Vou não defender. Gosta, não. Você vou não defender. Gosta. Quer ver por que você mano, não gosta? Mano, essa nova era MPB Ana tem que Vitória. Acabar, velho. Peraí. Tem não, que não, morrer não. Todo mundo. Quer ver que você não gosta? Ele vai provar. É, que você fala não aí. Não fala você quer ver que você não entra gosta? Entra na minha alma, fala aí. Vamos analisar a música pelas partes das letras dela, isso. Que são bem pequenas, né? São poéticas. Bem porcaria. É poética, não, caralho. São poética, momento é. Telecurso. É momento telecurso. Poética por quê? Legal, não é sobre ter as pessoas do mundo pra si. Óbvio. Que óbvio. Bem. Óbvio. Óbvio. Aí já acabou o período de escravidão, você não pode comprar mais ninguém. Você não pode ter tudo. Qual seria a graça... Ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Qual seria a graça do mundo se eu pudesse ter tudo? Teria graça pra caralho. Eu sou igual o Sananda. Eu quero uma hidra. Nasce um caça em cima de seis pessoas. Se o mundo tivesse código, ia ser muito mais legal. Muito mais legal. E aí eu vou te provar por que você não gosta. Você pega pra ler a letra das duas músicas, por isso que elas parecem que elas são uma só. Elas basicamente falam aquele papo do joelho ralado dói menos do que o coração partido. E basicamente ela passa uma mensagem pra você assim... A melhor parte da tua vida já foi. Você não vai mais ser feliz igual você era. Ayrton. E como a vida é um trem bala, daqui a pouco você morre. Daqui a pouco mano, você tinha já sendo aborto. Tinha isso. Puta música sad boy, caramba. A vida é um trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ou seja, já está morto, amigo. A vida é um trem bala, parceiro. E ele vai entrar no teu cu, você vai morrer. Mano, é isso. Será que essa menina é do Rio de Janeiro? Véio? É, são do Rio. Mas assim, não, eu gosto. Eu acho legal, as músicas são legais. Mas assim, você fala, porra, beleza, MPB, tá começando. É uma música meio de, talvez, sofrência, que fala de emoção e paixão. Por isso que Gustavo Lima é uma bosta. Não, aí eu quero indagar agora o senhor Ayrton. Aí você errou. Aí que o sertanejo universitário... O sertanejo universitário tem que acabar. Não devia ter começado pra começar. Eu estou perdendo muitos amigos aqui hoje. Eu quero que o Ayrton Zanata, que é um declarado fã de sertanejo universitário, tente me convencer de por que isso primeiro deveria existir. Dois, adoro umas modas boas. Por que isso eu deveria gostar disso? E três, qual a diferença do MPB atual pro sertanejo universitário? Pra começo de conversa, o que é MPB? Música popular brasileira. O que é popular no Brasil? É a Ana Vilela ou é a porra do Gustavo Lima? É o Gustavo Lima que é popular brasileiro. Opa, pera aí, que faz Maria sentido. Maria Bethânia ou Jadson Jadson é popular? Então, é o Michel Teló ou é o Titãs? Não, cara, você decide o time que você tá. Não, eu vou defender. É que assim, o Jadson Jadson não entra como sertanejo universitário, não. Não, ele é mais cara, raiz. Cara, raiz. É mais raiz. Raizona, é pinga e butina, aí tudo bem. Aí é evidências, aí é onde o brasileiro... É especial. Código genético. Brasileiro, modão. Tudo bem. Mas assim, o sertanejo universitário desgringolou pro nível. Ah, é sílaba. Babarabará, beberê. Mas tá muito de tempo. Tá muito bem. Mas evoluiu, achei gente. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar a chance do Ayrton se defender. Vamos, Ayrton. Defenda o sertanejo universitário, Ayrton. É a evolução de um estilo musical que sempre conquistou muitos adeptos no centro do país, minha gente. Chegou no Nordeste, no Sudeste. E você fala assim, porra, é popular porque o Brasil inteiro escuta. E desde quando o Brasil foi popular nesse preste? É popular porque tem pra todos os gostos. Se você curte uma moda mais raiz, tem cantores que cantam. Tem uma viola ou uma moda raiz, né? Que tá montado a tomar pinga e aral barranco com chifre. Isso, é bom. Se você é mais um cara sad boy, tem umas modas que canta que se você ouvir dirigindo, você entra numa arca. E você chora, todas as vezes. Tem umas modas mais alegres, que é umas modas de baladinha, que você puxa a morena pra dançar. Não aguento mais ir na Folks. Na Folks não dá muito pra ir, porque se você entra, alguém tem que sair. Se você for trocar de ideia, tem que se mexer. Porque é muito apertado pra caralho. Como é que os caras fazem a balada sertaneja que não dá pra dançar dentro? Tipo, todo mundo tá apertado. Balada sertaneja, você entra já pagando R$120. Amigão, você me dá licença de querer puxar meu celular aqui do bolso, você vai um pouquinho mais pra lá. É bem por aí. Se o cara for de chapéu, ele enfia o chapéu no seu olho 6 vezes. Parceiro, tá indo parar de me encoxar e fala, velho, tô me encoxando também. Bem-vindo à balada. Vamos virar então? Aí você me encoxa. Não, tá bom, pro cara dançar ali tem que ser passinho. Vai, 1, 2, 3 e vai. Não, mas a música é boa. Ah, por quê? É a mesma coisa, a mesma letra do MPB, o novo MPB. Ah, não é, né? Não é. Dê um exemplo. É porque uma música sertaneja, ela é feita pra você ouvir no momento que você quer ouvir. Ela não é aquela crítica. Área do MPB. Nenhum sertanejo é vinculado a nenhuma crítica social foda, ideológica. É sertanejo, você quer ouvir pra beijar, tem que beijar. Você quer ouvir pra beber, tem que beber. Você quer ouvir pra correr, tem que ouvir pra correr. Você não quer ouvir? Você tá errado. Que sertanejo? Por que sertanejo que se corre, velho? Tem muito sertanejo pra se correr. Sertanejo muito bom. É Marco Evidente, é... Como que é aquela outra lá do Zezé de Camargo, mano? Tem muito, Evidência. É aniversário, Zezé de Camargo é raizão. Não, é pra correr, velho. Ah, pra correr. É lógico. Correr do som. Tá. Vai ouvir o Vida Vazia do Bruno Marrone. Nossa, Marrone é porra. Marrone é raiz. Vários quilômetros. Mas, ó, uma coisa assim, tem que acabar, então vamos entrar num consenso. Tem que acabar o MPB, acabar o sertanejo universitário pra fundir e virar o funk-nejo. Eu sou expressamente contra o funk-nejo. Ele é sensacional. O funk-nejo e o eletronejo tem que acabar. Eletronejo? Bota Henrique Diego com batida de balada, tocando uma música. Verdade. Acabou. Alguém me tire desse programa, por favor. Pra cantar sertanejo com o Matheus Caô. Acabou. Eletronejo. Aqui o nível tá caindo. Mano. Pra pior, né? Eletronejo. Não dá pra ouvir eletronejo. Eletronejo, não dá. Funk nejo entra quem sou foda, você lembra que foi sucesso por pra exemplo. Caralho? Meu pai do por céu. Exemplo, é um funk nejo. Os caras conseguiram... Suíte 14 é um funk nejo. É verdade. E fez sucesso pra porra. Fez. Dancei fazer sucesso. Fazer sucesso e ser bom não tá relacionado. É o que a gente falou, o Brasil. Né? Se não, o Brasil escolheu, já errou, já. Vamos entrar no acordo aqui então. Então o Marco quer que o MPB acabe. Isso. O Marco não, perdão. O Ayrton quer que o MPB acabe. Pra mim, o MPB já deu. Isso. Pra o Marco quer que o sertanejo universitário acabe. Isso. Aí vamos unir agora as coisas. Você falou que MPB é música popular brasileira. Você falou que o Gustavo Lima, na verdade, é uma pessoa muito popular. Então, MPB, Gustavo Lima. Acaba com o Gustavo Lima, que é o sertanejo universitário, acaba com o MPB, acaba com todo mundo feliz. É verdade, chegamos no problema do Brasil. É o Gustavo Lima. Meu Deus do céu, respeita o embaixador. Chegamos no problema, que é o namorado Ayrton. Ele tem uma paixão pra esse homem. É o boteco do Gustavo Lima, ou sempre. Tem uma paixão pra esse homem sensacional. Muito bom, Gustavinho demais. Um abraço, Gustavinho. Tudo bem aí? Tudo de bom aí? Tá escutando buraco, certeza. Deve estar escutando sim. E puto, porque xingamos ele agora. Muito bravo. Mas eu te defendo, Gustavinho. Você é fera. Enfim, vamos lá. Eu não consigo entender aquelas pessoas que gostam desse rock gritado. O hardcore, tipo... Meu Deus, o cara só canta gritando. Eu não consigo entender nada. Por quê? Porque o cara tá gritando. Mas o grito é bom. Eu não gosto quando... O rock é pra extravasar raiva. Eu não gosto do Marco gritando na gravação. Você acha que eu vou escutar a música de alguém gritando? Vai, grava ele gritando e bota uma trilha da hora atrás. Não vai ficar top. Vai ficar top. Eu não aguento. Vai ficar top. Você bota autotune numas cabritas gritando, fica mó legal as musiquinhas, velho. Tô mentindo, eu vi no Facebook. Não, já tem isso aí feito. A Nambi do Link Park lá dos cachorros ficou massa, velho. É, mano, acabou. Muito bom. Não, os cachorros gritando latino. Mano, ficou top. Então o hardcore é defendido por esse, por isso. Tá provocado que os cachorros conseguem fazer. Porque o hardcore tem um cachorro atrás. Se hardcore, se pode, se música. Se cachorro pode fazer música, o cara pode gritar o quanto ele quiser. Uma guitarra fora atrás. Existe uma coisa que infelizmente é pessoa que curte skunk. Não dá pra defender skunk. Não dá, velho. Skunk é uma das maiores bandas do Brasil. É por isso que eu gosto de dupla e não banda. Pacato Cidadão, puta música foda. Velho. Por que você não gosta, Rafael? Mano, pra começar, a música é bosta. Claro que não, cara. Sim. Rock nem o reggae, negócio. Você já não tem definição, já começa aí, velho. Caralho. Já não tem definição, cara. Vamos começar com o reggae e tal. Não, muda. Porra, você tá definindo todas as bandas. Raimundo também é assim. Não, Raimundo é outra coisa. Raimundo é foda, mas também você é assim. Você já falou mal de Velozes e Furiosos, agora você quer entrar no Raimundo. O Raimundo ele bota forró e bota pro rock and roll. Não, mas Raimundo é tipo um Mamonas Assassinas com menos eles qualidade. Eles têm licença poética. Mamonas Assassinas só é bom porque fez um CD e morreram, velho. Você não viu? Eu perdi o amigo. Mano, puxa o cabo do microfone do cara, pelo amor de Deus. Alguém desliga. Você tá falando isso, não, peraí. Só por causa disso. Você fudeu com Raimundos, com uma moto... Raimundo eu gosto, pera. Você fica quieto. Você fica quieto, senão eu vou cortar seu microfone. Deixa eu falar. Raimundo eu gosto. Você tá sem moral nesse podcast aqui. Você fudeu o Raimundos. Não, fudi Raimundos Assassinas pra defender Skank. Ó, fudi Mamonas pra defender Skank. Sim, Skank é foda pra caralho. Então aí, até hoje, estão fazendo música zica demais. Zica que só você escuta. Mas eu vou ter que discordar. Ó. Ana Vitória, sei lá, Ana Balela, Ana do meu saco. Ana Trembala. Tá fazendo música até hoje, é uma merda. Não. Gustavo Lima tá fazendo música até hoje, é uma merda. O Fábio Júnior faz música até hoje, você é uma merda. Buraco Negro tá fazendo episódio até hoje, é uma merda. Não é porque os caras... Fazendo episódio, perdão. Mano, é a famosa frase. Ou morra como herói, ou viva bastante pra se tornar o vilão. O que aconteceu com uma mão assassina? Porra, você chegou! Você tá no meu time também, Marcio! Eu não tenho como prever uma linha paralela onde o Mamonas lança o segundo CD e decepciona o Brasil inteiro. Caralho! Isso aí é uma outra linha top. Próximo episódio. Futurologia. Mamonas assassina seria. Não, eu defendo Raimundo. Raimundo é foda pra caralho. Eu tô falando que Skank é muito bom, cara. Não tem como falar mal de Skank. Ah, eu fico em cima do meu. Eu tô com medo. Algumas músicas do Skank é boa, mas o resto dá pra... Os caras podiam não ter lançado. Não, é bom, cara. Cara, eu quero muito no show dos caras. Tem uma música do Skank que eu gosto. Aquela... Nossa, essa daí mesmo. É meio muito bosta, né? Essa música é boa. Bem alto, fica ótimo. Isso. Muito bom. Aquela música que eles deram a trilha sonora pro Tibia é boa também. Trilha sonora é Tibia, que comprou, a gente comprou o CD. Isso, caralho. Bom verdade. Tempo. Bom tempo. Verdade, Tibia. Trilha sonora foi tudo. Então, ó, pra gente finalizar esse episódio aqui de hoje, queria fazer um anúncio oficial aqui que Buraco Negro, infelizmente, teve que acabar por divergência de opiniões. Fortemente, né? Tipo, a gente já começou com Velozes e Furiosos. O Mike convencendo a gente que Cebola é ruim. Né? Porque minha vida foi um plot twist. Eu não gostava de Cebola. Comecei a gostar, o Mike me convenceu que é ruim. Mas no final, no final eu gostei de novo. Aí... Caio teve que insultar Mamonas Assassinas pra elogiar o Skank. Então, infelizmente, todas as informações, né, não conseguem ser processadas pelo meu sistema operacional. Eu só quero colocar um adendo aí, a título de curiosidade, porque não são divergências de opiniões. É simplesmente uma... como que eu posso dizer? Incompatibilidade de personalidade. Um ataque violento, incoerente com a realidade. É. A moral e os bons costumes. Não, é a realidade mesmo. Você está vivendo fora da realidade. Família brasileira, se você escutou isso, velho, não precisa dar um follow. A gente vai tirar o cara. Na boa. Não dá. Já estamos procurando um novo integrante aí. Mande seu currículo para... Tomaram o lugar na bancada do Caio, porque já é oficial. Quando vocês viram o vídeo daquele filme, High School Furiosos, Optimus Prime, cortando cebola, escutando e cantando Skank, seus filhos da puta, vocês vão saber o que é bom pra vida. Tá certo. Comendo X-Flank. Comendo X-Flank. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.